É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. Só pra você recordar na moral com o Franjinha. Vamos assim, ó. Pra onde você me levar? Casal Renan, a Tati de Marituba. Eu juro, sei que vou gostar. Pra onde você for, amor, seja onde for, sempre vou te amar. Você cruzou o meu caminho, me deu seu carinho, fez me apaixonar. E acendeu a ilusão, fez meu coração no amor acreditar. Não posso mais seguir sozinho, preciso desse seu calor. Pra onde for a sua estrada, com você eu vou. Com você eu vou, na chuva ou céu. Nosso amigo Gemac hoje recordando Saramânia, abraço Rodrigo do Marajó. Aqui também. Com você eu vou pra qualquer país, pois eu sou feliz se você comigo está. Os cachorrões do aeroporto fazendo a farra aqui na carroça. Luciano Moraes. Salimão. Pra onde você me levar? Eu juro, sei que vou gostar. Pra onde você for, amor, seja onde for, sempre vou te amar. Você cruzou o meu caminho, deu seu carinho, fez me apaixonar. E acendeu a ilusão, fez meu coração no amor acreditar. Não posso mais seguir sozinho. Amigo Jorginho, um abraço a você. Desse seu calor. Lá da Vigia, os Mega Shubis. Abraço! Com você eu vou. O nosso casal, o Canibal, Jorginho e Suelen. Com você eu vou. Na chuva, céu azul, pro norte ou pro sul. E aí, Robert? Pra onde o vento nos levar? Com você eu vou pra qualquer país, pois eu só sou. Bora, Toninho! Dá valor! Se você. Ele gosta da saudade! E o Franjinha detona! Eu tenho tanto amor. E aí, Sandrinha? Para ti. Bate, sai, vim, toca. E nunca, meu bem, vou te deixar. Tu és o que eu sempre sonhei. O amor que eu tanto quis. O nosso amigo Maradona também. Um abraço a você. Alô, Maradona! Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. A todo instante quero estar contigo. Tu és meu mundo, meu abrigo. Quero gritar Grande Leão Daniel, diretamente Santa Isabel, tá por aqui, ao lado da sua celebridade, hoje dando aquele passeio de luxo aqui no Recreio. Tu és o que eu sempre sonhei, o amor que eu tanto esperei. Aniversário hoje da Ritinha. Parabéns pra você, sucesso, saúde, muita paz. Galera, vai dançando, Ritinha. E você vai comemorando o seu aniversário e curtindo a saudade, Pai Deguão. Vamos lá! Aí, Paulo do Corte. Um abraço a você. Vamos recordar. A vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende e todo mundo se aborrece. Nosso amigo cara de apito, um abraço a você. Alex do Jonático também. Machuca, se na área, amor, se maltrata, chega o fim. Oh, artista, cadê o artista para alegrar a função? Luxuosa carroça da saudade. Por isso eu quero cantar para mudar a situação. Jogamos o mar, cantemos uma canção. Eu sou a pessoa mais tranquila do mundo. Por isso sou assim, por isso canto assim. Às vezes sou um poeta, ou palhaço, ou artista. Nosso amigo Márcio Mecânico, um abraço a você, bora Márcio! Começa a mudar o presente. Carroça da Saudade! DJ Wellington Franjinha, botando pra moer. Vamos nessa, hora de recordar, hora de dançar, pra você que gosta. E hoje, luxuosa carroça da saudade, Rubi, a festa das patroas. Você vai dançando, recordando, Franjinha vai detonando aqui nela. Luxuosa carroça da saudade. A vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. O Laílson também, a Eliane, Heloísa e a Marise. Estão aqui, está de bom. Até já perde o sorriso. Se machuca a si mesmo, se maltrata, chega um fim. O artista ganha. Aí, Laílson. O artista, para alegrar a função. Só assim, vai de Laílson para Eriane, com muito amor e carinho. Linda seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, romância louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono, toda essa noite, me cansa de gozo. Olha aí o Ricardo Multimídia, já por aqui, um abraço a você. Recordando, Saramane. Alô, Alcida Latam. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. O Ziza das Marcante, o nosso amigo Pedrinho, um abraço. Castro na área, mano. E aí, Castro? Te faço minha mulher. Primeiro estribo lá da Feira da Pedreira, papai. Quero ser seu dono toda essa noite, me cansar de gozo, os seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Nosso amigo Eric dos Cachorrões, ao lado da sua esposa Duni, tá por aqui no recreio. E a galera recordando, Frangina vai detonando. Carroça da Saudade, o Wellington Frangina. Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Se você fosse por mim, ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. Fernando da Estrela Tour, um abraço a você. Meu carinho, a sugira aqui na Luciosa, pode crer. Me entreguei ao pensar que você me faria feliz, mas me enganei. Hoje uma forra, né? Você brincou com os meus sentimentos e depois parti. Alexandre da Marambaia, Monetinha! Vem você querendo que eu lhe aceite outra vez, pra você novamente me fazer de trouxa. Eduardo Marinetti também. Alô, Márcia do Riacho! Mas agora não. Agora não, meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Sequência da Caixa Preta. Não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. DJ Wellington. Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz, mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E agora vem você querendo que eu lhe aceite outra vez, pra você novamente me fazer de trouxa como você fez. Mas agora não. Vaqueiro Léo, moça bonita também, só de boa. Eles gostam. E a saudade aí, ó. Você foi a brincadeira que virou loucura. Foi um caso passageiro que durou mais tempo. Uma história que ficou por terminar. Saudade. Bora recordar, bora! A mentira que acabou por se tornar verdade. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Bora, Ricardo Multimídia! O maior mídia de festas do estado do Pará. Passa o pano aí, Alexandre. E até sabendo que você não vem, eu te espero. Hoje no setor do Rafinha Match Fischer, ele e sua celebridade. E pra vida, dando uma forra hoje. Não esqueço de você, nem você de mim.

Vitor Carinho, um abraço a você. Tá por aqui também, né, Vitor? E aí, garoto? Homem na Divina Americano. Eu da guarde sua graça hoje também. Vai passando. O Fábio também, toda a equipe do Lava Jato. Pita. Dona Ana. E a tal, a Thay. Só de boa. No porta-retrato, a gente se abraçando. Momentos que ficaram difíceis de esquecer. Irã e Valéria. Bateu saudade. Recordando aqui na Luciosa. Eu volto pra você. Aceitar que tudo se perdeu. Amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passar. E Larice, agora passeando de carroça. Apaixonada pra você dançar, pegar patrão e ir pro salão. Solta essa pegada aí, ó. Eu queria, a gente acelera os nossos BPM. Vamos lá. Cada passo seu, cada movimento, a todo momento só dá. Meu seria ao vivo do DJ Tom Máximo, aqui atrás da Luciosa, o Lúcio CDs. Adquira o seu. Quando sopra o vento, meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer? A cada gesto seu, eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Não importa a distância percorrer, eu estarei. Bora ver, ioiô! Pode crer, estou atento. Tá por aqui. Aí, Pantera, solta a buzina. A Luxuosa Detona Caceteiro. Querida Joyce, motoqueira. O Mickey, assessor. O homem das barreiras. Tá por aqui, recordando, namora. Eu quero. Eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Em meu pensamento. saudade é de luxo. Todo amor que eu tinha na vida eu te dei. E até meu modo de vida eu modifiquei. E recebi de você um adeus tão tristonho. E vi sumir aos pouquinhos do meu... Nosso amigo Roger, dos Verejeiros, por aqui, um abraço! Mas acontece que um outro alguém eu achei. Me respeite, me ama como eu sempre quis. Leandro dos Fugitivos também na área. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou. Galera do Tigre Saúde também por ali. Um abraço do Franja. A patroa tá na área. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. Zeca, a Mônica, curtindo aqui a Luxuosa. Um abraço aí. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro... Alexandre e Netinha, o casal que dá valor na carroça. Que me respeita e me ama como eu sempre quis. Ela fica só me olhando aí, Alexandre. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. E não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. O aniversário da Ritinha hoje também. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Retornar uma aqui. O meu parceiro Castro. Lembrar da época do Juventus. Adeus, adeus. Te liga aí, meu antigo amor. Carroça da Saudade, trazendo as top dançantes pra você. Vamos nessa, vamos dançar. É recreio, a Luxuosa, Rumi, Rumi, a Luxuosa. Pra fazer a festa e você não ficar parado. Vai comandando. O Wellington Franzinha comandando. Eu quero um abraço apertado. Quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo. Amor com ternura. Quero muitos carinhos seus, toda sua doçura. Quero você para sempre comigo, amor, pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. Eu lhe darei minha vida e o meu coração. E o Nath, Ponta de Pedra, um abraço a você. Juntinho comigo, assessor. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer. Pois nada faz sentido sem você. Queria parabenizar o nosso amigo Jim Moisés Costa, o nosso sonoplasta da Metrô. Parabéns para você, sucesso, saúde, muita paz. Comemorar o seu aniversário ao lado de amigos, ao lado dessa esfera, Alexandre Ricardo Multimídia, meu Deus. Para a professora Águida. Para mulher do pagode. Amigo, amor, hoje você é a mais linda. linda flor. Quero ser seu divã. Eu lhe darei minha vida e o meu coração e um mundo de emoção, pois eu sou o seu fã. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Só, só, só. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer, pois nada faz sentido sem você. Comando, DJ Wellington Franginha. Luxuosa carroça da saudade. Olha, meus olhos tristes. Não me deixa aqui, meu bem. Sinto falta de você. Sem você não sou ninguém. Não me abandone. Sou capaz de enlouquecer. Eu não vivo sem. Nosso amigo Gemac, bora Gemac. Será que é volta dele, Luciano? Vou te contar. Querido Pantera! Oh! Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Por Deus, outra vez te peço. Missão Garçom, dá um chega aqui do lado esquerdo. O Luciano, dos Cachorrões do Aeroporto. E o grande empresário Gemac. Bora, cadê GDP? Fechado com a Lúcio. Você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. Te amo. Te amo. Sem você eu não existo. O nosso gerente Marcelo. Sou bom. Da Top Pizza. Sonhador. Toda a comitiva aqui. Sem carinho e sem amor. Oh, Deus, outra vez te peço. Largue tudo e vem pra mim. Pra viver até o fim. Conselho de Amin. O casal Canibal, diretamente da Vigia, por ali. Jorginho e a Sueli. Nossa equipe Mega Shop. Você vê tudo que podia de você. Acreditou. Cima aí, Natan. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Aquele que ela disse não amar, que lhe Juju, um beijo pra tu. Talvez pela falta de porrada, mas ela gosta dessa música, é. Mas ela quer, não sei o que pode. ansiosa pra você. Vamos dançar. Meu olhar distante, sou pássaro errante, sigo a te buscar. Numa ânsia louca, te beijar tua boca. Sabe que o Pimpolho, um abraço a você. Alô, Wagner, o Jefferson. Pega, apareceu o Jefferson, moleque. O Paleta também, os dedicados, as masoquistas na área. Velhos tempos da tribo. Já vi que não dá. Me ama, me ama. Finge até me engana. Se rosca meus braços, me mata de amor. Solta da Grimes. E aí, solta! Finge até me engana. Ricardo também, o Dr. Júnior Ferrari. Se rosca meus por aqui, um abraço. Me mata de amor. O doutor é DJ, moleque. Feliz aniversário do nosso amigo Moisés Costa. Te contar. DJ Wellington Franjinha. Eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Você me faz tão bem o que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você. Já vi que não dá. Me ama, me ama. Finge até me engana. Se rosque meus braços. Porra, cheiro, Chita. Um abraço pra você. Me ama, me ama. Finge até me engana. Na minha solidão, eu olho teu retrato preso na parede. Aumenta minha sede, eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar meu caminho, me prendendo a cada passo e a cada olhar? E nos sonhos eu me pego te beijando e sentindo os teus carinhos. DJ Wellington. Eu preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone. Inventa um bom lugar pra eu te ver. Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco por você. Sozinho no meu quarto me sinto vazio. Nosso amigo vampiro lá de Santa Isabel circulando ao lado aí. Nosso amigo grandalhão Daniel. Eu olho teu retrato preso na parede. Aumenta minha sede. Eu fico assim. O Alex dos Fanáticos aqui de boladinho. A curtida luxuosa. E ele dá valor. Caminho, me prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando e seguindo os teus. Carroça da Saudade. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone. Inventa um bom lugar pra eu te ver. Não vou me contentar em te amar de longe. Vai cair. Vê se me responde. Tô louco por você. Vamos dançar aí, ó. minha mulher. Ela me enganou e entregou o seu amor a um outro qualquer. Rogério, ele comanda os prostitutos da carroça. Seu amigo Alex também é Rosa. Em companhia do Soto da Grenes. Mandava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. Quanto mais vivo, mais eu lembro de você. Luciene, Luciene. Equipe Roma Show! Minha flor. A Rosa também na área. Um abraço. Luciene, não me deixe, por favor. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, eu te amo, meu amor. Olha, gente, amanhã tem Casota. Tem a luxuosa carroça da saudade, Banda 007. Uma festa, Pai d'Égua. A domingueira da sofrência. A luxuosa vai detonar. A luxuosa. Esta noite eu vou pra Boemia. Eu quero é beber. Bora, Fabi. Oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. Mais vivo, mais eu lembro de você. E essa vai pra Mauro Belém. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. Luciene, Claudemir também, a Sara, Luciene, nosso casal de luxo. Tamo aqui, Sara Moral. Luciene, eu te amo, meu amor. Saudade no recreio. J. Wellington comanda e arrebenta. Luxuosa carroça da saudade. A noite se foi, o sol começa a brilhar e eu sozinho aqui. Sem comitiva, um assessor, a Karina também. E não vem pela família, diretamente de Ponta de Pedra, não, Ilha do Marajó. Triste assim, vem, vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você. Que não vem, vem pra mim, não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Agora você tem a luxuosa. Vem você também recordar conosco. Detona Caceteiro. A noite se foi, o sol começa a brilhar e eu sozinho aqui. O Alex na área. Sempre a esperar você e não vem. Eu dar uma forra hoje. Não me deu. Tava sumido, né, Alex? Assim. Ele é Rubi. Vem pra mim. Só namorar. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você. E não vem, vem pra mim, não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Vem, vem pra mim, não me deixe DJ triste assim. DJ Wellington, vem, vem pra mim. Sem você. Nosso amigo Valbi e a Carmen, o casal, o Metralha do 40 Horas. Um abraço. Como é que é? Quando eu te vi pela primeira vez, não pensei que eu ia me apaixonar. Alcir, o luxuoso da Latam. Quando eu te amei pela segunda vez, não pensei que eu... Porém, não esquece, galera, dia 21 de abril, Casa de Show Retorno, Santa Isabel. É a luxuosa carroça da saudade, Sapucaia, galera. Vamos passear a onda, passeio de luxo, dia 21 de abril. É nóis, Santa Isabel, Casa de Show Retorno. Igual ao príncipe, a princesa, se amando a luz do luar. Aí, Alci, essa música eu me lembro de um casal aí, ó. Esse amor é nossa fortaleza. Robert e Lady. Ele nada pode penetrar. Olha o coração. Quando eu te amei pela segunda vez. Nosso amigo Leandro de Cametal, um abraço a você. Curtir a Luciosa. Era como se fosse brincadeira, só nós dois juntinhos a se amar. Igual ao príncipe, a princesa, se amando a luz do luar. Aí, Robert, não é de Pantera. Esse amor é nossa fortaleza, ele nada pode penetrar. Igual ao príncipe, a princesa. Saudade no recreio, vamos acelerando os nossos BBM. A carroça da saudade. Alexandre de Curuçá, um abraço. Por ali, já vai. Menina do mar, deitada na areia, até o sol, quando te vejo. E essa vai de Rogério, da Pedreira. Ele que comanda os prostitutos para sua morena sereia. O mar, você deixou tanta paixão em meu olhar. Queria ser o sol pra bronzear seu corpo, ser aquelas ondas que se arrastam a seus pés. Pra cabeludos! Ter esse sorriso aqui nos lábios, né? Nosso amigo, o grande Léo também, como tive a carroça é festa. Alô, careca! Ensina a sua canção. Estou enfeitiçado pelo seu encanto, pedaço de pecado que eu desejo tanto, mergulha no meu coração. Morena, sereia, o amor que eu sinto é maior que a maré cheia. Morena, sereia, eu vivo sonhando. Pra bronzear seu corpo, ser aquelas ondas que se arrastam a seus pés. Alô, primeiro, meus seguidores, por aqui também, recordando essa pegada. Me ensina a sua canção, DJ Wellington. Estou enfeitiçado pelo seu encanto, pedaço de pecado que eu desejo tanto. Morena, sereia, o amor que eu sinto é maior que a maré

seu amor. Ó, minha estrela guia, cruzou seu destino ao meu. Te liga aí, boneco! Minha estrela guia, traz o meu amor para mim. Oh, yeah. Minha estrela guia, traz o meu amor para mim. A Carroça da Saudade. Esta é a marca forte de quem tem qualidade e de quem entende do assunto.